leva-me à tua glória. Leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos. Leva aos oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Eu quero leva-me a tua glória. Oh, leva-me aos teus rios. Eu quero muito mais de ti. Leva-me aos cativos. Leva-me, leva. Leva os oprimidos. Eu vou anunciar o teu amor. Eu vou anunciar o teu perdão. Quero ir mais alto. Meu grande amor, receba. dos problemas, acima das divisões, acima dos meus pecados. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Recebi um e-mail de um ouvinte dizendo: pastor, como faço para me santificar na minha vida sexual? Sou casado, mas desejo fazer isso sozinho. Meu amado ouvinte, não vou falar obviamente o nome para preservar a sua identidade. A única forma de vencermos é mortificando a carne. Isso é uma luta em que nós vamos vencer à medida que oramos e jejuamos. Quanto mais fortalecido, amados ouvintes, nós estivermos espiritualmente, mais facilmente vamos subjugar a carne. Imagine uma gangorra. Quando alguém está embaixo, alguém está em cima. Então, quanto mais fragilizada a sua carne estiver no sentido, subjugada, porque você não estava dando vazão a ela, então mais forte espiritualmente você está. Uma das características tão importantes do jejum, dentre tantas outras, é que o jejum produz em nós o domínio próprio. Esse domínio próprio vai te dar a capacidade de não olhar para uma mulher e não ficar pensando e desejando. Então eu diria, em primeiro lugar, que você tem que se fortalecer espiritualmente através de oração, de jejum e da leitura da palavra. Em segundo lugar, eu diria que você tem que tirar os estímulos externos, porque o homem, sexo masculino, ele é excitado pelo visual. Se você fica olhando filmes, programas em internet que não edificam, com toda certeza haverá um desejo no seu coração. Então você precisa cortar o mal pela raiz. Se o teu olho direito te faz pecar, arranque, lance-o fora, diz o Senhor Jesus. É claro que ele está falando de uma maneira figurada. Um terceiro aspecto que eu diria é que você deve procurar o seu pastor e ter ele como um conselheiro. E à medida que você pecar nesta hora, você vai lá e pedir perdão para ele. Eu sei que isso é chato, é vergonhoso, mas esta vergonha é um ato pedagógico de Deus estar nos ensinando a viver em comunhão e em santidade com ele. Desta forma, meu querido, nós desejamos que o Senhor se manifeste abundantemente e poderosamente na sua vida e que você viva de uma maneira plena e santa na presença do Eterno, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu tenho falado a respeito da bondade do Senhor, a bondade que Deus quer para mim, que Deus quer para você. Jeremias capítulo 29, 11, eu é que sei que pensamento tem ao teu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus é aquele que muda a minha sorte e a sua sorte. Porque Deus, ele quer que a bondade dele me alcance. Mas para isso, diz aqui no livro de Jeremias, que então me invocareis, passareis a orar a mim. Como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido o seu invocar a Deus? Eu não sei se você sabe o significado da palavra invocar. Significa suplicar. É algo mais forte, é algo que você fala: Deus, eu preciso desesperadamente do teu favor, da tua bondade, da tua misericórdia. Deus, vem me ajudar nessa situação. É um pedido de socorro, é um pedido de desesperadamente falando: Senhor, socorro, invoca-me. E aí o Senhor significa suplicar, implorar. O implorar é algo forte, amados. Quando você implora o favor de alguém, quando você implora, significa que você está desesperadamente precisando daquela resposta. Davi, no Salmo 23, no verso 6, ele botava aquilo que ele desejava no seu coração. Quando ele começa no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva junto a águas de descanso. Refrigera minha alma e me guia por vereda da justiça. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi era um homem que orava. Davi era um homem que profetizava. Davi era um homem que tinha aqui um compromisso com a casa de Deus. Ele desejava: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. No Salmo 27, ele coloca uma das frases mais lindas a partir do verso 4, quando ele diz: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Lembra ali de Jeremias? Então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei, buscar-me-eis, me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós. Ele coloca: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Você quer a bênção de Deus? Você quer o livramento do Senhor? Você quer que o Senhor tenha misericórdia da sua vida? Você quer a sua casa, seus filhos, seus negócios abençoados? Mas, às vezes, você não está buscando na medida que você tem que buscar. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. No livro de Apocalipse diz: aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é puro, purifique-se mais. Por que que Eliseu, quando ele foi ser atacado ali pelo rei da Síria, ele estava em Dotã, que significa cisterna dupla? Ele não se contentava em ir só culto, eu vou só na escola dominical, minha barriga já está cheia pela semana inteira. Não, eu vou só no culto de domingo à noite. Eu só gosto do culto de terça-feira ou do culto de quinta-feira. Querido, se você só vai uma vez por semana na igreja, é muito pouco. Se você só ora de vez em quando: Deus, abençoa o meu dia, amém. Queridos, não deu 5 segundos de oração, sabe? A presença de Deus, ela traz para você proteção. A presença de Deus traz para você alegria. No Salmo 91, bem-aventurado o homem... Eu estou confundindo o Salmo. É o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois aí sim, ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, te cobrirá com suas penas, sob suas asas estará seguro. Mas preciso o quê? Habitar. Davi falava assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, ele var-me-á sobre uma rocha e estarei seguro. Queridos, quando você anda na presença de Deus, não é que você tenha que ir para a igreja todos os dias, se tem culto de domingo a domingo, não. Eu não estou falando para você fazer algo sacrificial. A Bíblia diz: sacrifícios agradáveis a Deus é um coração contrito e compungido, que esse não desprezará. Mas o que eu estou falando para você é para você ter um compromisso mais profundo com Deus, para você se gastar tempo mais na presença do Senhor. O Senhor tem o melhor para mim e para você. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quando você anda com Deus, a bondade de Deus te alcança.